Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Que olhei pra ti.

sombra que olhas no chão. Serás a promessa que trazes na mão. De que serve o teu disfarce e o teu secreto olhar se não tens ninguém a quem te revelar? Serás o silêncio ou um sonho desfeito? Será teu o grito que arrancas do peito? De que vale teres a lua e o céu inteiro para voar se não tens ninguém a quem te poder dar? Fixaste o teu olhar no meu, ficaste longe daqui, tu estás longe de ti, tão longe de nós, corres para te salvar noutro lugar. Serás tu a sombra que olhas no chão, serás a promessa que trazes na mão. De que serve o teu disfarce e o teu secreto olhar se não tens ninguém a quem te revelar? Serás o silêncio ou o sonho desfeito? Será teu grito que arrancas do peito? De que vale teres a lua e o céu inteiro para voar se não tens ninguém a quem?

esta banda eu ouvi este som e fiquei logo mal. Eu já doente, estava mal a minha mente, mas já me curei, já me recuperou. E como eu gosto de estar aqui assim, com esta banda toda para mim. É tão bom, é uma alegria sem fim ter esta banda tocar assim para mim. Eu fico bem, eu fico bom, eu fico raro, eu fico na maior, eu fico bem. Espero que vocês também. Se sintam tão bem como eu. Que fiquem tão bem como eu. Que estejam. Disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo. Larga lá o osso, só pedir algum ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha. Olha que comece a fugir de muita gente. Antes da chegada, ouça o que lhe digo. Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Antes da chegada, disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo. Larga lá o osso, só fica algum ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha. Olha que começa a fugir de muita gente. Antes da chegada, ouça o que lhe digo. Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente. Largar o que há na mão, vou à terra. Antes da chegada, disse-lhe ao ouvido: esse teu amigo mais parece teu amor. Nem todo caixeiro é para andar contigo. Larga lá o osso, só fica algum ruidor. Haja algum bom senso, dona ligeirinha. Olha que começa a fugir com muita gente. Antes da chegada, ouça o que lhe diz. Escolha o bom caminho que é para vos andar contente. Ah! música no ar. Qualquer música tem magia. Há na música uma alegria que vibra lá dentro de ti. Oh, sei do que falo.